Boa noite. E nós estamos chegando pelas ondas sonoras de uma rádio. E o rádio tem uma força incrível. Nós não paramos para pensar sobre isso. Mas quando a televisão surgiu e foi um furor, ela realmente tomou conta de todos os lares e assim o é até hoje. Hoje já com uma televisão mais sofisticada, a TV digital já se tornando como que a transmissão oficial, pelo menos a partir de 2016, isso já é lei. Mas a televisão chegou e muitos diziam, é o fim do rádio. E não foi. Muito ao contrário, o rádio se transformou. O rádio assumiu outras propostas, mas em certo sentido até se fortaleceu e encontrou a sua linguagem, a sua forma de ser exclusiva. E aí, como sempre acontece, naquilo que é do humano, que sempre caminha por espaços novos, surge isso que é hoje a grande revolução, a revolução digital e a internet. E nesse sentido, todos vaticinaram, é o fim da televisão, é o fim do rádio. Com relação à televisão, eu não sei muito bem, porque o que está ocorrendo é uma integração entre rádio e televisão. Mas em relação ao rádio, muito ao contrário, o rádio é que se apossou da internet e se fez grande senhor. As grandes rádios online surpreendem, e algumas delas são exclusivamente online. E eu sou um fervoroso fã dessa transmissão. E por esse motivo é um orgulho nosso aqui estarmos falando com você nesse momento através de uma rádio, da Melodia FM, a Educativa de Varginha. E falando de algo mais do que importante, que é o nosso sentimento, aquilo que toca a nossa alma. E por isso mesmo, o nome do nosso programa é Questão de Sensibilidade. Sim, é por uma rádio, esta querida rádio do sul de Minas, da cidade de Varginha, que nós, nesta noite, chegamos até você. Questão de sensibilidade no ar. Boa noite.

E hoje nós encerramos essa nossa viagem pelo jazz. E assim é sempre a nossa proposta. Temos alguns projetos, temos algumas viagens, algumas incursões em alguns estilos mais específicos. Às vezes passamos uma semana ou até duas com música clássica, e em outros momentos, música popular brasileira, outros momentos, alguns artistas específicos, como, por exemplo, tivemos os Carpenters e muitos outros que merecem esse tipo de menção especial e essa divulgação, já que o seu trabalho é um trabalho que é realmente de altíssima qualidade e não encontra, como sempre dizemos, uma projeção como mereceria, pelo menos aqui na maior parte das rádios que são rádios comerciais. E a nossa, por ser uma rádio educacional, tem esse privilégio de poder fazer uma programação que não só interesse ou entretenha os ouvintes, mas principalmente que leve um material de mais difícil acesso e que lhe permita conhecer outras manifestações de arte e especialmente de música que não são tão divulgadas. E nesse sentido nós temos também o nosso momento dedicado à expressão de vários estilos diversos, como o que aconteceu em relação ao jazz. E o jazz, que é mais do que tudo a prova sonora da questão da sensibilidade, porque é todo calcado na criatividade, na intuição. E por esse motivo, estamos aqui terminando essa série com um mix, uma mistura de grandes e diferentes possibilidades e muito interessantes do jazz acontecer. Esperamos que você tenha gostado toda essa proposta e ficamos de voltar para o jazz novamente em outra oportunidade. Amanhã começamos uma viagem nova. Aguardo vocês lá então, tá? Oh,

Never knew how my heart would sing. Then there was you. You were my fantasy, my every dream come true. Softly, like a gentle rolling sea, love was all. Love was everything when love was you and me. Thank you. shadow of December. It's so easy to remember. Love was everything when love was you and me. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. Thank you. moon above when love is far away too. Till it comes true that you love me as I love you. Somewhere there's music, it's where you are. Somewhere there's heaven, how near, how far. The darkest night would shine if you come to me soon. Until you will, I'll still my heart, I'll hide the moon. Questão de sensibilidade, o espaço da boa música, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Him out in the darkest caves and hallways. I would know him always beyond a doubt. Identification comes easily to me because that. The way you feel when there is autumn in the air, that's him, that's him. The way you feel when Antoine has just finished with your hair, that's him. That's him. You know the way you feel when you smell bread baking. The way you feel when suddenly a tooth stops aching. Wonderful world. Wonderful you, that's him, that's him. He is as simple as a swim in summer. It's cost me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. soon forget with my man. He's not much on looks, he's no hero out of books, but I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me. True, he beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know all my life is just a spell. But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright, all right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll be back on my knees someday? For whatever é noite, é tempo de sair, é tempo de encontrar, é tempo de buscar novos espaços, é tempo de se aventurar, é tempo de sonhar, mas mais do que tudo, é tempo de sensibilidade. Questão de sensibilidade no ar, aqui com você pela Melodia FM, a Educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Children everywhere, he's living truth, for truth is part of youth. And when you feel contentment surround you, you know he's around you. Little Niles warms your heart and cheers your day in every way. Little Niles, he's forever on the go and never slow. When you hold him close to you, you realize there's heaven in his eyes. You can't imagine your life without him. were so wild about him. There are days when his mischievous ways make you shout and wear your patience out. Still you know you'll stand his every whim, just because you see yourself in him. Little Niles walking round and acting tall, although he's small. Little Niles, helpless in his childhood woes and infant trials. When the play of day is done, you hold him tight to warm him through the night, and silently you wish time would slow up so he'd never grow up. Nossa horinha correu tão depressa que eu não vi. E infelizmente é tempo de dizer até amanhã. Até amanhã para vocês, um grande abraço, Renato se despedindo, e amanhã iniciamos uma nova proposta musical, uma nova viagem, e você, meu amigo, você, minha amiga, são meus convidados especiais. Até lá, Renato Tavolieri Filho se despedindo. Does those love seem exactly like you?